Aqui você também encontra produtos da O Boticário, Natura, Eudora, Avon e muito mais. Todos à pronta entrega. Qualidade, variedade e preços incríveis. Vem pra Tayana Cosméticos e Perfumaria, estamos localizados na Avenida Laranjeiras em frente à Caixa Econômica. WhatsApp 67 9 96 24 36 81, repetindo 67 9 96 24 36 81. Venha nos fazer uma visita. No Davi Barbearia, o estilo vai além do corte. Aqui você encontra cortes modernos, barba na navalha, depilação na cera de nariz e ouvido e aquele atendimento de primeira. Temos também perfumes importados, perfumes árabes, garrafas estilosas, copos personalizados e outros produtos exclusivos. Tudo à pronta entrega. Vem se cuidar e sair com presença. WhatsApp 67 9 98 28 9548, repetindo 67 9 98 28 9548. Davi Barbearia, onde o homem se encontra com o estilo. Seu celular quebrou? Tá com a tela trincada ou descarregando rápido? Corre pra Quecel, assistência técnica especializada em conserto de celulares, troca de tela, bateria, conector e muito mais. E tem mais, capinhas, películas, carregadores, fones e todos os acessórios que você procura, com aquele precinho. Visite a Quecel, WhatsApp 67 9 98 85 5039, repetindo 67 9 98 85 5039. Quecel, seu celular novo de novo. Já sabe, aqui tem de tudo. Tem ração, tem vacina, tem amor em cada esquina. Medicamento de confiança pro gado, pro cavalo, pra sua esperança. Ferramentas de primeira, roupa, cão, tributina verdadeira. Acessório pro pet, selaria também. Tudo com carinho e o atendimento que convém. Casa do Fazendeiro HD, onde o cliente é patrão, pode crer. Em Porto Murtinho é tradição. Aqui tem respeito, aqui tem solução. Funcionário atencioso, quem entende de verdade, te atende com cuidado e com honestidade. Pro cavalo, pro cachorro e pra fazenda inteira. Casa do Fazendeiro HD, o nome forte do agro na fronteira. Você precisa, tem aqui pra valer. Porto Murtinho já reconhece o valor. Quem compra uma vez, sempre volta por amor. Casa do Fazendeiro HD, onde o cliente é patrão. Porto Murtinho, Mato Grosso do Sul. No seu show da tarde e já vamos dar aqui o play na sequência que envolve você, hein? Os hits mais incríveis, o que tá bombando lá fora, toca aqui na sua programação. O seu programa cheio de energia positiva e de muita musicalidade, hein? É show da tarde! Pra poder beijar, tanta gente pra se apaixonar. Meu coração foi logo escolher você.

Atenção, amantes de um bom doce. Já conhece a Doces Momentos? Aqui tem doces deliciosos à pronta entrega, bolos para todas as ocasiões e aquele mimo especial que você procura. Cestas de presente personalizadas, fazemos encomendas sob medida para festas, eventos ou aquele momento de puro sabor no seu dia. Peça já o seu ou faça sua encomenda. Doce sabor e carinho em cada detalhe, é só aqui, na Doces Momentos. WhatsApp 67996039751, repetindo 67996039751. É o presente perfeito para aniversários, datas especiais ou para fazer o dia de alguém mais doce. Peça agora mesmo. Atenção você do sítio, chácara, fazenda ou assentamento. A Disque Sistema tem a maior cobertura de internet rural da região, atendendo mais de 16 municípios com qualidade e confiança. Internet de alta velocidade, alto desempenho e estabilidade também na zona rural. Fique conectado onde você mais precisa. Fale com a gente. 67998531645 ou 0800-648-3133. Disque Sistema, a internet rural que conecta você onde estiver. Acabou seu gás de cozinha? Não se preocupe, ligue 67-67-9-96-55-92-92 ou 67-67-9-99-253-92-92. Pronto, seu gás instalado com segurança no conforto do seu lar. O que era bom, agora ficou excelente. Todos os sábados, gás de cozinha na promoção por apenas R$115 e mais um brinde. É isso mesmo, também contamos com água mineral, garrafão de 20 litros por apenas R$17. Agradecemos a preferência. É Show da Tarde. Estamos de volta aqui com mais uma seleção musical do seu Show da Tarde. Olha, prepare-se porque essa seleção promete. Você vai cantar, você vai dançar, você vai se divertir ao som dos hits aí do momento, hein? É Show da Tarde. Felipe Rodrigo, sejam bem-vindos. Sentimento, rapaz. A honra é nossa. Que moda também. Eu posso mudar o que você quiser e me desfazer das amizades com mulher. Eu posso dar a senha do meu celular, que mesmo assim você dá um jeito de desconfiar. Eu sempre te respondo na hora, não importa a hora, e tudo que eu faço você contesta. Por causa de um passado errado, vai perder um futuro que presta. Eu tô achando que você não me conhece. Eu não vou pagar por um erro que é de outro. Se até agora não confia em mim, esquece. Você precisa de um milagre, não de um namorado novo. Eu tô achando que você não me conhece. Eu não vou pagar por um erro que é de outro. Se até agora não confia em mim, esquece. Você precisa de um milagre, não de um namorado novo. Cedro Rodrigues. Alô, Dudu! Respeito, Rodrigues. Eu sempre te respondo na hora, não importa a hora, e tudo que eu faço se contesta. Por causa de um passado errado, vai perder um futuro que presta. Eu tô achando que você não me conhece. Eu não vou pagar por um erro que é de outro. Se até agora não confia, me esquece. Você precisa de um milagre, não de um namorado novo. Eu tô achando que você não me conhece. Eu não vou pagar por um erro que é de outro. Se até agora não confia, me esquece. Você precisa de um milagre, não de um namorado novo. Eita, moda agressiva. Ah, legal. Mulher desconfiada, do. Se até agora não confia, me esquece. Você precisa de um milagre. Essa casa tem duas pessoas enganadas, uma que não sabe de nada

Uma pessoa falou que a sua pessoa tá pensando em mim. E com maior prazer a minha pessoa veio te avisar que a dor tá no começo e eu te garanto que vai piorar. Quando tentar me esquecer, até a coisa mais estranha vai te fazer me lembrar. Eu também sei fazer falta, viu? Tá bebendo todas e a dor não sumiu. Eu já passei o que cê tá passando, eu já chorei o que cê tá chorando. Sei bem como dói beber pra esquecer e só lembrar de nós. Eu já passei o que cê tá passando, eu já chorei o que cê tá chorando. Sei bem como dói beber pra esquecer e só lembrar de nós. Vai dando play nos áudios pra ouvir minha voz. Eu também sei fazer falta, viu? Tá bebendo todas e a dor não sumiu. Eu já passei o que cê tá passando, eu já chorei o que cê tá chorando. Sei bem como dói beber pra esquecer e só lembrar de nós. Eu já passei o que cê tá passando, eu já chorei o que cê tá chorando. Sei bem como dói beber pra esquecer e só lembrar de nós. Assim ó, eu já passei o que cê tá passando, eu já chorei o que cê tá chorando. Sei bem como dói beber pra esquecer e só lembrar de nós. Eu já passei o que cê tá passando, eu já chorei o que cê tá chorando. Sei bem como dói beber pra esquecer e só lembrar de nós. Vai dando play nos áudios pra ouvir minha voz. Que seleção musical foi essa, hein? Que energia positiva! Esse é o Show da Tarde, o nosso super show de todas as tardes com as tops aqui, só com hits. É Show da Tarde! Casa de Plantas e Floricultura Capim Verde. Aqui você encontra plantas naturais, insumos em geral para o seu jardim, além de fertilizantes químicos e fertilizante orgânico. Temos dois tipos de terras adubadas. Contamos com presentes vivos, vasos, buquês, arranjos e plantas naturais. Floricultura Capim Verde está na rua Afonso Pena 205, bairro Nossa Senhora de Aparecida. WhatsApp 67 996 37 6039, com horário de atendimento das 13 às 18 horas. Agende seu horário ou faça seu pedido pelo nosso WhatsApp. Estamos te esperando. Agilidade e compromisso é com a Serralheria Pingo de Solda. Com a Pingo de Solda, o metal é sinônimo de arte, segurança e durabilidade. Oferecemos soluções sob medida para atender às suas necessidades. Portões, grades, portas, estrutura metálicas para casas e barracões, forro de PVC, móveis planejados em metalon, quadro para banner, serviço de soldas, lixeiras, churrasqueiras e muito mais. Entre em contato hoje mesmo e transforme seus sonhos em realidade com a Serralheria Pingo de Solda. Telefone e contato via WhatsApp 998777403, Rua João Paz de Barros 1605, bairro Nossa Senhora de Cacupê, próximo à ponte do bairro Dom Pepe. Serralheria Pingo de Solda. FRV Jardinagem e Roçadas em geral. Somos especialistas em limpeza de quintal, podas de árvores de pequeno, médio e grande porte e jardinagem em geral. Ligue agora e solicite um orçamento. 679-9810-3091. FRV Jardinagem e Roçadas em geral. Qualidade e preço justo você encontra aqui. Precisa de transporte rápido, seguro e confortável? Chama o Renê Taxista, viagens dentro da cidade ou para outras cidades com pontualidade, motorista experiente e preço justo. Atendemos com agendamento e também na hora. Ligue ou chame no WhatsApp 67-99955-7820. Repetindo, 67-99955-7820. Táxi é com a gente. Vá tranquilo, vá de táxi. Domingo é dia de descanso e de frango assado e recheado da Dona Maria. Frango quentinho, recheado, suculento e no capricho. Aos sábados, domingos e feriados, aquele frango assado recheado com aquela farofa deliciosa está te esperando. Crocante por fora, macio por dentro, pronto para levar para casa e reunir a família. Faça sua encomenda pelo WhatsApp 67996064931. Frango assado nos sábados, domingos e feriados. Sabor que reúne. Uma seleção musical do seu Show da Tarde. Olha, prepare-se porque essa seleção promete. Você vai cantar, você vai dançar, você vai se divertir ao som dos hits aí do momento, hein? É Show da Tarde. Qualquer amor depois do seu é gambiarra. Alcoolizado, apaixonado, abandonado, arrependido, há de acabado. E dança o bagaço da laranja que você pisou. Olha só o baita pé de cana que você criou. Vou virar, vou virar, já virei sofredor. Refazendo, costurando as marcas, beijando outros dedos, com gosto de nada. Minha saudade já tá toda arremedada. Qualquer amor depois do seu é gambiarra. Tô me refazendo, costurando as marcas, beijando outros dedos, com gosto de nada. Minha saudade já tá toda. Pra sofrer demais. Essa é pra beber cachaça. É show da tarde. De novo, você vindo com esse papo bobo, dizendo que quer terminar, que acabou é o fim. Mas não é tão simples assim. E de novo, você me xinga e joga tudo fora. E não tá nem aí pra nossa história. Melhor você pensar direito agora.

Você terminou com ele, tá chorando. Quero água com açúcar, oh, meu amor. E se eu te contar que a água acabou? O açúcar que tem é só o meu amor. Oh, oh, que coincidência, oh. Eu sozinho e você só. Por que que a gente não se amarra? Um no outro e dá um nó. Eu sei você quer desistir, mas tem uma opção melhor. Canta aí! Antes de desistir do amor, tenta o meu por favor. Se você me se joga fora, vai embora e diz que não deu. Mas antes disso, prova o mesmo meu. Vem! Oh, oh, oh, oh, oh. Eu sozinho e você só. Por que que a gente não se amarra? Um outro dá um nó. Eu sei você quer desistir, mas tem uma opção melhor. Vem, assim. Antes de desistir do amor, a gente encerra aqui mais um super bloco musical do seu Show da Tarde. Gente, obrigado pela sua companhia, mas fica ligado, hein? Daqui a pouquinho a gente retorna aí com mais sucessos pra embalar ainda mais a sua tarde. É Show da Tarde! A

sentimento pode ser verdade, mas a sua insegurança tá criando entre a gente uma blindagem. Não quer se enganar de novo, tem medo de quebrar a cara. Entende, ele te fez sofrer, mas por favor não me compara. Tá com trauma de si. Tem que respeitar, bebê. A sua tarde tem muito mais alegria. Oi, boa tarde. É show da tarde. O tempo aqui não passa sem você. Não custa o que custar, te espero. Quando te encontrar, só quero um paz a vida inteira pra te amar. Onde a vida me levar, eu vou querer sempre ter você, amor. O meu lado, seja onde for. Tudo que você sente a me ter. E o resto só o tempo vai dizer. Nosso chamego é bom demais, adoro o amor que a gente faz. Você é especial, valsa virou carnaval. Com você é nota 10, não tem igual. Se quer me ter, não vai me ter, não tanto então como você. O nosso amor pede bis, não morre sem raiz. O bom mesmo é amar e ser feliz. Você é especial, nossa virou carnaval. Com você é nota 10, não tem igual. Se quer me ter, tu vai me ter, eu também tô como você. O nosso amor pede bis, planta morre sem raiz. O bom mesmo é amar e ser feliz. Nosso chamego é bom demais, adoro o que a gente faz. Você é especial, nossa virou carnaval. Com você é nota 10, não tem igual. Se quer me ter, tu vai me ter, eu também tô como você. Só vou pé de pis, planta morre sem raiz. O bom mesmo é amar e ser feliz. Ah, é bom demais. Vamos ser felizes. Chega de avião. carne sem raiz. Quem é aviãozinho não, Beltrão, hein? Sequência aí avassaladora com os melhores sucessos. Vamos dar aquela pausazinha para aquele copo d'água, né, gente? Para aquela relaxada. E daqui a pouquinho a gente volta aí logo mais com mais músicas na próxima sequência. Fica ligado. É Show da Tarde. Vai fazer festa? Chama a Brinquimania. Aqui você aluga tudo o que precisa. Brinquedos infláveis, cama elástica, touro mecânico, futebol de sabão, mesas, cadeiras, jogos, até o gelo tá garantido. Qualidade, pontualidade e preço justo para sua comemoração ser um sucesso. Chama no WhatsApp 67999695114, repetindo 67999695114. Brinque Mania, a sua festa começa aqui. Betel Joias. Precisou de joias para presentear uma pessoa? Pensou em Betel Joias. Joias em ouro e prata. Fabricamos e consertamos joias como anéis, pulseiras e correntes. Betel Joias. Profissionalismo e respeito com o cliente. Betel Joias. Onde quem brilha é você. Rua 13 de Junho, Centro. Autoelétrico do Gago. Consertos de motores de carros de qualquer modelo, partida e alternadores. Venda de óleos e lubrificantes. Faróis para carros e correias. E agora conta com Raster para melhor identificar o problema do seu veículo. Garantia e profissionalismo ao seu dispor. Deu BO na parte elétrica do seu carro? Chame o Gago. Maiores informações: 67 99962 8117. Você precisa variedade, qualidade. Aqui você compra mais, economiza. Comer supermercado faz sua família feliz. Açougue, hortifruti, cereais, bebidas, frios e muito mais. O melhor lugar é aqui. Comer supermercado faz sua família feliz. É Show da com você no seu Show da Tarde e já vamos dar aqui o play na sequência que envolve você, hein? Os hits mais incríveis, o que tá bombando lá fora, toca aqui na sua programação, o seu programa cheio de energia positiva e de muita musicalidade, hein? É Show da Tarde. Siempre salgo a buscar con la cara, nunca me quedo. Siento que me dicen algo, me relaja cuando me estreso. Y es que soy como medusa, hecha pa' seducir. Pa' un perreo no hay excusa, yo quiero salir. That's why

ser algo mais. Quando um amante quer ser algo mais. Mais do que um ser que só faz amor selvagem. Quero te ver acordar sem maquiagem. Deus te abençoe. Fala comigo, bebê. Falei. Oi, boa tarde. É show da tarde. Eu tô viciado no teu, tô apaixonado no teu. Na minha mente só dá eu e tu. Me perdi nesse labirinto, só quero ouvir. Até que foi easy mais uma vez. Tô viciado em fazer amor, sem ter pudor, sem se entregar, sem sofrer. Tô viciado em fazer amor, sem ter pudor, só me entregar pro prazer. É só tu me chamar, que eu sempre vou, que eu sempre vou. É só me chamar. Dessa vez que tá nós tenta, apimenta nossa aliança. Quando você desce, o tesão só cresce. Me chama de chefe, sei que tu adora. E eu tô adorando estar aqui, ao teu lado, sem pensar na hora de partir. Yeah. Eu tô viciado no teu, tô apaixonado no teu. Na minha mente só dá eu e tu. Me perdi nesse labirinto. Eu só quero ouvir, amor, gostei. Mais uma vez, só quero ouvir, amor, gostei. Fazer amor, sem ter pudor, sem se entregar, sem sofrer. Viciado em fazer amor, sem ter pudor, só me entregar o prazer. É só tu me chamar, que eu sempre vou, que eu sempre vou. É só me chamar, que eu vou, oh, oh, que eu vou, oh, oh. Cheia de maldade, estampada na cara. Foi daquele cria do jeito que eu gosto da tatuada. Mas fiz direitinho, quebrei sua marra de brava. Saí da Bahia pra marcar três pontos contigo fora de casa. Mas a pena treme quando vê o pai na régua. Mas se eu passar com os cria que tu vira cara e suas amigas cega. Que tanta pose, se eu só quero você. Vem cá só hoje, que nós tem muito pra fazer. É que seu rosto, teu corpo, você. E se pá até aceito perder. Visão embaixo, pego passada. Se eu tivesse nada, pelada. Me chama no meio de piaça. Sem sofrer. Viciado em fazer amor, sem ter pudor, só me intriga por prazer. É só tu me chamar, que eu sempre vou, que eu sempre vou. É só me chamar, que eu vou, oh, oh, oh, que eu vou, oh, oh, oh. Mas se eu chorar bebendo, aí eu peço mais uma, companheiro. Quero sentir de novo o calor do seu corpo colado no meu. E aquele beijo safado que um dia me deu. Tô com saudade até do cheiro daquele perfume que você usava. Dolce & Gabbana. Ficou impregnado dentro da minha casa.

qualidade, variedade e preços incríveis. Vem pra Tayana Cosméticos e Perfumaria, estamos localizados na Avenida Laranjeiras em frente à Caixa Econômica. WhatsApp 67 9 96 24 36 81, repetindo 67 9 96 24 36 81. Venha nos fazer uma visita. A partir de agora, as mais belas músicas sertanejas em seu rádio. Está no ar, Sertanejo Classe A. O seu programa de todos os dias. As músicas mais pedidas e o sucesso que o povo canta. Sertanejo Classe A, tocando seu coração. Alô, minha gente, estamos chegando por aqui com mais um programa chamado Sertanejo Classe A. E aí, como é que você tá? Tudo jóia, tudo beleza, tudo na Santa Paz? Que bom, hein? Que bom estarmos juntos nessa festa gostosa da nossa boa música sertaneja a partir de agora, hein? Você vai ouvir, vai curtir aqui sucessos realmente que marcaram épocas, grandes clássicos no Sertanejo Classe A. Comunicando, seu amigo Elber de Andrade, o Elber de Andrade é nós mesmo. Deixa cair as primeiras de hoje. Sertanejo Classe A. Classe A. Antiderranteiro. Toca viola, violeiro. Pra contar e das caboclas que eu deixei.

Aqui você ouve as melhores do sertanejo classe A. Na sua estação de rádio, são as melhores com sertanejo classe A. Sertanejo classe A.